veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho, escuta a dor da cidade que sangra, que se corrompe. Ai da imundice do que se dispõe. Ó Senhor, purifica-me, vem com teu fogo, funde em mim, que eu seja a luz, que eu possa brilhar em meio à escuridão, teu nome exaltar. Os príncipes oprimem, não veem a dor. Desprezam os santos, profanam amor. Busquei um homem que na brecha estivesse, mas não encontrei. A culpa não cesse. Possa brilhar em meio à escuridão, teu nome exaltar. Eis que em tua ira eu clamo a ti, cura essa terra, vem me consumir, que eu seja um vaso moldado em tuas mãos. Possa brilhar em meio à escuridão, teu nome exaltar. Português e worship, acorde de vitória, piano. Sendo em 12 BPM.